você foi embora, coração na hora pode até parar. Se você foi embora, sabe a saudade vai me torturar. Usa, pisa, maltrata, judia, mas não vai. Ficar sem você vai ser tão ruim, mas sem o seu amor na cama vai ser ruim demais. Não fala que não tem.